8268, prosseguiu para o nível 050, chegada MAC. 050, chegada MAC. 1714, desça para 2000 pés, 1016, reporte no localizador. 1606, 2000 pés, vai seguir o trânsito da companhia, 12 horas 10 milhas, análise com 300 de grande. Jogo 1643. 218612, ouro 643. 26 boa. Salvador, boa noite. Voo 1646, a duas milhas do marcador e baixo travado. 643, claro. Gente, voo 1643, boa noite. Tráfego já avistado, tem autorizado pouso na 10. O vento 1010 graus com 05 nós. Livre pouso na pista 10, voo 1643. Natal, só um minutinho pra cópia. Ryanair 6258, prossiga para 2 mil pés, o ajuste no 016, reporte no localizador. Visual 3152. 3152, torre 18-6. 18-6, tem uma mãe. 1805 no solo aos 45, libera a direita na minha escuta. Peço um gol no 643, solo aos 45, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa e Juliette até o 04. Alfa Juliette 04, Alfa Juliette. Oi, Salvador, boa noite, 3195216, avisado no X-Ray, baixado, checado já. 3152, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso na 10. Aguardando pouso 10, 3152. Gol no 805, cópia. Autorizado Natal, nível 370, via UP, Zulu 10. Decolagem da 10 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle 119.8, aciona 5132. Autorizado Natal, 370, via UP, Zulu 10. Cola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição 98, controle 5132. Cotejamento correto, portão 01, chama pronto, gol no 805. Portão 3152, autorizado pouso pistão no 0, o vento 110 graus com 10 nós. Beleza, pouso no 0, tá 3152. Boa noite, tá 3891, 4 mil pés, chegada bom, sino 0, 16, ajuste. Inicia redução, tráfego para sair da companhia, está a 5 minutos sua frente, 160 de ground. Chinamento 258, redução para 200 graus. 2009 agora, 6258. Gente, só um minuto pra cópia, Whisky Yankee Uniforme. Mês 06, reposto habilitado. Moro 7-4, complete a aproximação, torre 18-6. Moro 7-4, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. 3152 no solo aos 49, libera direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até o portão 08. Direita na sua escuta, Alfa Juliette 8, 3152. No 7 no 4, confirmando, baixou e travou? Baixou e travou. Gente, gol no 7 no 4, autorizado pouso pistão no 0, vento 1 no 0 graus com 8 nós. Gente, teve pouso no 0, gol no 7 no 4. Zero. 062, 18, meia dúzia. 1 8 6, gol no 6, 0 6, contra lá. Aumente. Salvador, muito bom dia, gol 9606, duas filhas para o marcador externo, marcado para o gol 9606, boa noite, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guarda, pistão, gol 9606. Soldado Galeão, nível 400, via rota Upper Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, após conforme a rota do plano de voo, decolagem da 17 após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, Bridge, a frequência do controle 119.8, aciona 5130, Whisky Yankee Uniforme. Planejamento correto da pronto para acionamento? Gente, quando pronto para acionamento, chama na frequência da torre. 118.6, Whisky Yankee Uniforme. No 7, no 4, no solo, ao 5-2, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa e Juliette até o portão 02. O gol no 7, no 4. Agilize o quanto puder a liberação. Gol no 7, no 4. Salvador, boa noite. 6258. 6258, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando pista livre. Quatro. 1606, o vento 120 graus, com 8 nós, autorizado pouso, pistão no 0. Livre pouso, pistão no 0, agora 1606. Gol no 606 no solo ao 53, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi Alfa e Juliette até o portão 03. Alfa e Juliette para o portão 03, gol no 606. 2891, desce para 2000 pés, o ajuste 10016, reposta estabilizado da LS. 2016, reposta estabilizado da LS, portanto, 2891. 8, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, com 07 nós. Autorizado pouso, 110, 6258. Ocean E6258 no solo 56, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até o portão 11. Alfa e Juliette, portão 11, 6258. Parado, pro 704. 02 do bate 1. 704, tá aguardando. Zero, desce para 5 do pé na chegada a Mari, 016, projetado. No 016, o ajuste. 1505, coordena com a equipe de pátio. Tem um Boeing da companhia parqueando agora à sua esquerda no 03. Após o total parqueamento do tráfego autorizado iniciar no 01, me chama táxi. Voo no 805. Whisky Yankee uniforme livre acionado, parque 5, hangar da EBTA e chama pronto para o táxi. Avião complete aproximação, torre 1186. 3186, bom dia. Dia. Salvador, bom dia, PM 3891. PM 3891, boa noite, final da 10, tráfego já avistado, cheque 3. Está travado. Gente, da 3891, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 10 graus, com 07 nós. Livro pouso, pistão no 0, PM 3891. Dado o ingresso, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceiro 17, Whisky Yankee Uniforme. 0, desce para 2 mil pés, ajuste no 06, reduza para 220 nós. 2 mil, comi 16, reduzindo 220, está 3600. Então 3891 no solo 06, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até remota 13 do Bate 1. Libera a direita na escuta de Alfa, direto com moto no 3, tá? 3891. Direita, Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste no 0 no meio. Papatango Whisky Yankee Uniforme decola de Salvador 07, chama agora o controle 119, decimal 8, bom voo. 98, obrigado, Whisky Yankee Uniforme. No 805, só confirmando 107 a bordo, 77. Controle o Whisky Yankee Uniforme. Confirma a aeronave para o controle. Whisky Yankee Uniforme, decolado na sua escuta. Copiado, Whisky Yankee Uniforme, você fica para o nível 400 na saída dela, confirme estacionado, modo normal 5130. Agora sim, 5130 acionado. Estabilizar o localizador 5344. 5344, complete aproximação 1218-612. 26.